Olha, é a filha do Chitãozinho lá, aquela que gostava de montar em cavalo. Isso, isso mesmo. Ela competiu em rodeios por muito tempo, depois virou comentarista e agora está se lançando no mundo da música, claro, cantando sertanejo. Se eu não me engano, ela participou do Country Star, né? Ela era apresentadora, repórter, alguma coisa assim, do aquele um concurso de cantores, né, que teve na Band. Isso mesmo, ela era repórter da Band e se encantou, né? Viveu no mundo sertanejo a vida toda e agora está se lançando como cantora. Vamos ver. Vamos comparar com a prima, né? Vamos ver se ela supera a Sandy. E sabe como é que é filho de cantor? Sempre leva o nome do pai, né? Sim, é muito cobrado, né? Vamos ver o que vai dar. Bom, Fernando Sorocaba planeja um novo DVD para o segundo semestre. Ainda não fecharam grandes coisas, mas uma coisa é certa, querem gastar pouco, viu? Ah, eles têm pouco para gastar também, né? É, diz que não vale a pena gastar com DVD caríssimo, porque o primeiro deles que fez sucesso em 2010 foi acústico, então eles vão seguir essa linha. Eu acho que Sorocaba, se ele atravessar o oceano do Brasil a Portugal com sal na mão, ele vai chegar com o sal na mão lá. Com certeza. No meio do mar. Ele não quer gastar mesmo, e nem precisa, né? Eles, enquanto isso, eles vão gravar clipes aí, vão estar soltando como o Gaveta, que tá fazendo tanto sucesso, né? E quem tá fazendo muito sucesso também é Victor e Léo. Eles acertaram em cheio a última música de trabalho Na Linha do Tempo e lançaram a semana passada O Tempo Não Apaga, mais uma bela canção do último disco Viva Por Mim. Do final do ano passado até um mês atrás, mais ou menos, a disputa deles com o Luan estava acirrada. Mas essa música nova, O Tempo Não Apaga, na última semana superou o Luan. Olha aí, então tá certo. Bom, já que você está falando, Vitor Léo, essa música, nós vamos tocar ela aqui? Demorou, senão o tempo vai apagar, né? É verdade. Obrigado, Miroca. Beijo, pessoal. Até semana. Bora que o tempo não apaga. Victor e Léo. Programa Carlos Pitti. Alô, pessoal. Aqui é o Victor. E aqui é o Léo. E aqui é o Léo. E aqui é o Léo. Olhando o céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não dispara. Sempre mais, não posso esquecer o seu olhar. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. Céu, lembrei que tudo que vivemos não passou. E pra dizer mais, pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. Faz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz. O beijo que eu desejo sempre mais.

Programa do Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. No programa Carlos Pitti, Cabanão Mundão. E agora, pra matar saudade no nosso Cabanão Mundão, João Paulo e Daniel Bons Tempos dos anos 90, alguém! Alguém, eu preciso ter alguém, alguém que me faça ser feliz. Alguém pra ficar junto de mim, alguém que me queira amar também. De noite, se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. Quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. De noite, se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar sem pensar, que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar sem pensar. E o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Quero amar sem pensar. Que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Bora, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que ouve a gente de ponta a ponta desse Brasilzão, hein? Você em Portugal, você que ouve a gente via internet, legal. Ó, obrigado pelo carinho, viu? www.carlospitti.com. E você pode acessar lá o nosso blog oficial. Lá tem os links para você escolher a sua rádio para você ouvir o programa Carlos Pitti também. E você que escuta a gente também pela internet, né? E você também pode acessar a nossa fanpage oficial no Facebook para me mandar um abraço para você. Você procura lá programa Carlos Pitti ou Carlos Pitti lá no Facebook, né? Carlos Pitti oficial na nossa fanpage. E diz assim, ó, Carlos Pitti, manda um abraço para mim. Manda o seu nome, a sua cidade, seu estado, onde é que você tá ouvindo nós, tá bom? Ou ainda pro nosso e-mail programa@carlospitti.com. Beijos e abraços pra esse povão aqui, ó. Um abraço ao Cláudio Zamboni de Oliveira, de Londrina, no Paraná. A Ne Lima, de São Paulo. A Jéssica Keller, de Candói, no Paraná. A Lígia Mendes, de Cascavel, no Paraná. Klaus Lumert, de São Paulo. O Flávio Rodrigues, de Coronel Vivida, Paraná. Também o David Vasconcelos, de Coronel Vivida, no Paraná. Um abraço. Também, ó, de Palmas, no Paraná. Quanta gente. A Daiane Martins, a Silvane Duarte e todo mundo. Pessoal da empresa Vana Rosa, de Palmas, do Paraná. Tá todo mundo ligadinho com a gente. A Gimelo, de Itapema, Santa Catarina.

Cinderela, aqui no programa Carlos Pitt, com muito carinho pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Gente, tô chegando ao final do programa de hoje já. É rapidinho, né? Tudo que é bom dura pouco. Semana que vem, tô de volta, de novo, no mesmo horário, aqui na sua rádio. Ok, gente? Obrigado, fiquem com Deus. Deus na frente, Deus no comando, acima de tudo. Até semana que vem, meu povo. Forte abraço, valeu, valeu. Tchau, tchau. Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.